Thank you.

Oi! Passa! Da Gawa! Isso! Tira a serra do olho! Chama! Isso! Aí, ó, mano! Isso! É uma!